be descended to 11,000. American 980, descend 050, Amman arrival, QNH 10190. Okay, down to 050 on the altitude, and Amman arrival, American 980. O 995 desça para o 050, chegada Bonf. 050. Geral 9970, reduza para 220. Geral 9970, reduce your speed to 2109. São 3597, desça para 2000 pés, vetoração para a final LS, esquerda para o 190. Esquerda 190, descendo para 2000, para 3597. Federal 9970, Ada Vector for Space, maintain present head until localized course. Descend 2000 feet, KNH 1019. America 980, fly head in Duna position, descend 2,000 feet, QNH 1019. Okay, direct to Duna position and down to 2,000 feet, American 980. ISO 1700 para o Discerno, 3597. Visual autorizado. Tá visual, autorizado para 3597. Federal 9970, turn right, heading 060, report establishing localized course, reduce your speed 1809. Right turn, 060, next report established. Salvador, bom dia, voo 1804, informação Kilo. 1804, desça para 2000 pés, chegada bom, fio no 099. Desça 2000 pés, chegada bom, voo 1804. Voo 995, reduza para 2209. American 980, there's some weather in front of us. We'd like to go right, of course, for weather. Excuse me, sir? American 980, oh, is that approved? Thank you. American 980, going right for weather. That's right. Três, cinco, no sete, torre 18-6. Obrigado. Federal 9970, call tower frequency 118.6. 118.6, thank you so much. Got it. São 3517, já visual com a pista, confirma? Negativo. Reporta quando visual, ajuste 1019, pista molhada, não chove sobre o campo. A gente vai reportar visual com 1019, 3517. Avistou com 1.200 pés, o seu 3597. Sim, seu 3597 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1.40 graus, 1.5 nós, variando até 2.3 nós. Sim, autorizado pouso na... 1.0, seu 3597. 715, desça para 2000 pés, chegada bom, se ajuste no 099. Voo 995, desça para 2000 pés, no 099. Federal 9970, continue approach, I will report runway 10 vacated. Solas 34, liberando a direita, só na minha escuta, taxando via Alfa, e reportando seu taxa e Juliette. Gente, via Alfa, na sua escuta, vai chamar da Juliette, 3597. Federal 9970, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 19 knots, runway wet. Roger, 130, 19 knots, clear to land. Report localized course, American 980. American 980, Roger, we report interception localized. Informador, bom dia, África 6570, informação 1 quilo, passou 200 a 1 quilo. África desse mantém o nível autorizado pelo Centro Recife, aguarde contato radar. Da 150, Abra Cargo 6570. Controle Salvador, gol 1804, em forma desvio à esquerda, 30 graus, 10 milhas. Ciente 1804. Gente, 995, curva à esquerda para o 180 e reduza para 170. Positivo, a redução está dando a nós bem de alta, a gente seria para o 170, a 180 está fazendo a informação. Gente, curva na 170, o senhor vai seguir um 757, vamos ver separação como é que vai ficar. Vacated via taxi Fox, taxi via Alpha, Kilo, April number 3. Via Alpha, Kilo, April number 3. Confirme. Alfa 6570, vai cruzar 160, 150. Gente, desça para 4000, chegada a Mari. 4000, chegada a Mari, 6570. Vai lá na na proa de Pelogo 1804. 1804. 995 autorizado interceptar, reduzindo para aproximação. Mike 980, localize and captured. Mike 980, call tower frequency 118.6. 18.6, Mike 980, good day. Salvador, bom dia do Gol 1897, informação aqui. 897, desça para 4000, chegada Bons. 4000 na Bons, 297. Gol 995, o tráfego ficou 7 milhas à frente. Deseja a vetoração para aumentar? Negativo, vai. Sente, Boeing 757, chame torre 18-6. Mike Eco Oscar, bom dia. Mantenha 090 pro Admar e reporte para descida. Seguinte, voo 995, continua a aproximação, número 2 para pouso, reporta visual com a pista no zero, o ajuste 1019. Tower Mark 980, we have the airport in sight. Would you say the wind again, please? Mark 980, confirm? Yeah, could we have the airport in sight, our gears down. Would you say the wind, please, Mark 980? Wind 120 degrees, 18 knots. Clear to land runway 10, Mark 980, runway wet. Thank you, runway wet, clear to land 10, Mark 980. Para o controle. Ok, vamos ver agora, tá? 607, desça para 2000, chegada a ponte. 1804, vetoração para espaçamento, direita 190. Direita 190, gol no 804. O 995, torre 186. Absa 6570, desça para 2000 pés, velocidade 220. Brasil com 129, Absa 6570. Gol 804 para o localizador, esquerda 140. Esquerda 140, gol 804. Gol 715, autorizado DLS, reporte estabilizado. Curso estabilizado em LS, no 7 ou no 5. American 980 on the ground at 43, but gated by a taxi Fox, taxi by Alpha Juliet, gate 11. Alpha, Fox Alpha Juliet, gate 11. Avistou a 1700 metros no 995, baixado travado, 4%. Estimativo gol no 995, vento 130 graus, 12 nós, o ajuste 1019, pista molhada, livre pouso, pista no zero. Gente, livre pouso, pista no zero, pista molhada, ajuste 1019, 990. 220, 9897. American 980, we lost 10 knots on the final. American 980 in my frequency until gate 11, okay? Taxi by Alpha Juliet, gate 11. For GMO's, he has noodles in the final, you know. No 715, reduza para 1,709. Reduzido 170 nós, 1,705. Absa 6570, se tiver condições, voe Duna para o sequenciamento. Duna, 6570. Gol 804, torre 186. 186, gol 804. No 71, bom dia, aguardando cópia, aguardo os 360, prepare a saída da Eule da Bridge, aguardando. Bom dia, gol no 804, tá uma milha de sembra contra a embaixada e travado. Gol no 804, bom dia, continua a aproximação, reporta visual com a pista 1-0, o ajuste 1019. Vai reportar visual, gol no 804. No solo 47, liberando próxima direita via Fox, taxi via Alfa Juliette, portão 01. Oito zero quatro, já avisou com a pista 1-0. visual, Gonoito 04. Ciente, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, vento 130 graus, 12 nós, pista molhada, voo no 804. Pouso autorizado, trem baixado e travado, Gonoito 04. Gol 1-8-0-7-2-1-8-9-7 Marque a costa, autorizado descida até 2.000 pés, ajuste no 09. Uma 7 no 5, torre 18.6. Usada a aproximação, me apresentando. Obrigado. Torre Salvador, gol 1715, estabilizado no X-ray da 10. Gol 1715, continua a aproximação, reporta visual com a pista no zero. Acusa visual com a pista, gol 1715. Gol 1804, solo aos 49, taxia via Alfa, Juliette, portão 10, na minha escuta até o corte. Alfa, Juliette pro 10, na sua escuta, 1804. 1-7-1-5 avistado, cheque trem, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-1-9, o ajuste 1019, pista molhada. Ciente das condições, baixado checado, gol 1-7-1-5. Tam 3171, na escuta? Tam 4 é possível. Sim, para a cópia, chame 1-2-1-9, por gentileza.